E agora quem poderá me defender? Programa Câmbio com Marcos Lozanoff, o melhor do rock ibero-americano. Câmbio, câmbio, câmbio, câmbio, câmbio. Estão oficialmente abertas as veias rock da América Latina. No ar o programa Câmbio, com o melhor da nova música independente ibero-americana. Eu sou Marcos Lozanoff e nesta edição, querido ouvinte, querida ouvinte, teremos bandas do Peru, da Argentina, Uruguai, do Chile, do México, de Porto Rico, da Costa Rica, da Espanha, Portugal e, por que não, do nosso querido Brasil varonil. Será uma hora de samba do crioulo doido, de rock dos infernos, de clássico nascendo, clássico ressuscitando, banda prolífica e banda que encerra jejum com música nova. Para não variar, a qualidade está garantida, sempre buscando aquela velha integração do rock alter latino, mis amigos. Este é o programa Câmbio que você ouve aqui na Rádio Microfonia e também retransmitido pela Rádio Cocoa do Equador. E tocando ao fundo durante todo o programa, teremos a banda uruguaia Los Shakers com temas do disco La Conferência Secreta de Totos Bar, clássico absoluto do rock e da psicodelia latino-americana. E abrindo os trabalhos, a bandaça porto-riquenha Dávila 666, o super cantautor argentino Javi Punga e agora os goianos radicados em São Paulo, Vanguard, com a música que abre o novo disco deles e também vai abrir aqui o nosso câmbio. E a música do Vanguard se chama Mi Vida Eres Tu. Tinha que tocar aqui no câmbio, né? Câmbio. Tenho só um coração, canto a mesma canção, vivo uma velha ilusão, ando pelas ruas esperando que venha alguma luz. Mais louca ainda que eu, alguém como eu. Saí de casa te buscar, cruzei o país a caminhar, desenhei nas ruas um amor que já não sei se é real. Ruas esperando que venha alguma. corazón, las calles mi vieja ilusión, el amor aún es mi canción, la canción de una mujer que yo espero en. Dígame quién sos vos, ahora que mi vida quieres tu vida y ya no estás. Ahora que mi vida quieres tu vida y ya no estás. Oh, oh, oh. Ahora que mi vida quieres tu vida y ya no estás. Você está ouvindo o programa Câmbio com Marcos Lozanoff. Do que estão rindo? Câmbio. Me envía fotos en Facebook. Acabamos de ouvir no primeiro bloco os mexicanos Dávila 666 com Hanging on the Telephone, cover da banda The Nerves, versionada lindamente para o espanhol. E o último disco deles, Tambajo, lançado este ano, é obrigatório. Eu digo obrigatório. Baixa, rouba, dá teu jeito, mas tenha-o. Antes do Dávila 666 veio Javi Punga, cantautor de La Plata, a capital do novo rock argentino, com o tema El Centro del Mundo, do disco El Amor es Todo, que saiu esse ano, e sem querer me repetir, mas já me repetindo, é igualmente obrigatório. E abrindo o bloco, Vanguard, uma banda que estava aí meio sumida, com Mi Vida Eres Tu, música que abre o segundo disco dos goianos, o recém-vazado Boa Parte de Mim Vai Embora. Partiu o segundo bloco com as ticas costarriquenhas Las Robertas, mais o maravilhoso lo-fi dos argentinos 107 Faunos e agora o legítimo shoegaze da banda espanhola Odio Paris. Câmbio! Vamos lá, no bloco anterior, pela ordem, tivemos Odeo Paris, Quando Nadie Pone Un Disco, do primeiro disco homônimo deles, um dos melhores que eu ouvi este ano até aqui, na minha humilde opinião, claro. Depois deles tivemos Cachorros com 107 Faunos, do mais recente disco El Tesoro Que Nadie Quiere, que apesar do nome é um tesouro que tanto você deve querer como deve adquirir, e nem precisa de mapa para isso, porque é um tesouro que você só precisa ir no site da banda, tá lá facinho facinho para download grátis. Fechando o bloco, tivemos Ojos con Dientes, música da banda Las Robertas, da Costa Rica. Primeira música das costarriquenhas gravada totalmente em espanhol. Antes elas só cantavam em inglês, e eu diria que foi uma estreia no idioma pátrio com pé direito no pedal fuzz. Partiu o terceiro bloco com o hip hop mexicano do grupo Cartel de Santa, depois o elogiado rapper paulistano Criolo, e fechando os argentinos Ilia Curiak e The Valderramas, banda clássica que voltou à ativa depois de uma década separada. Câmbio. Soleados como lagartijas. Si no te vendemos droga, te vendemos baratijas. Te dejamos en berijas. Todo según el barrio, pero hay chicos pa' que tira. México lindo y bandido. Si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido. Si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Traigo crema pa' las nenas, como José Alfredo también te canto mis penas. No puedo evitarlo, me corre por las venas. Se me china el cuero cuando el mariachi suena. Qué chulas morenas, pero peligrosas. Te atracan la cartera, celular y hasta la ropa. Te dejan en pelotas, te montan a la chota. Si no aflojas te chingan con decírselo a tu esposa. Claro las patosas, porque hay hembras de altura que en la raya mueren por su mujer, por su criatura. México lindo y bandido, si muero lejos de ti. Le encomendó su suerte. Acá está Pancho Villa, le brillan los milagros. Y a Jesús Malverde le sobran los encargos. Es de lo que te hablo, sin exagerarlo. De donde yo vengo hasta hay santos pa' malandros. Sicarios y narcos se sienten cuidados, bien encomendados. Si no tranzas no avanzas, dice el pueblo mexicano. Así que marginados o forrados en billetes. Por el lado malo, por el lado delincuente. Qué chingón es México y qué chingón es su gente. México lindo y bandido. Si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. México lindo y bandido. Si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí. Simón, una más dedicada a México, con buen léxico, de Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo. Yeah.

shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Os argentinos Ilia Curiac e De Valderramas com Jaguar House. E após uma década de separação, a prometida volta da duplinha de dois, Dante Spinetta e Emmanuel Orvilier, tomará forma no próximo dia 13 de outubro no festival Movie Star Free Music em Buenos Aires. Antes do Ilia Curiac e De Valderramas, tivemos Criolo com Subirus 2 Tiozinho, do eclético disco Nó na Orelha, um dos mais incensados aí pela dita crítica musical este ano. Abrindo o bloco, tivemos o ótimo e polêmico grupo mexicano de hip-hop Cartel de Santa com México Lindo e Bandido. Eu disse polêmico grupo pelo histórico de confusões de seus membros em páginas policiais, nada que fuja aí do clássico clichê do rap. Então, vamos aí para o quarto bloco agora com o pop rock dos chilenos Cosmonautas. Depois a bueníssima banda uruguaia Hablan por la Espalda, aparecendo mais uma vez aqui no câmbio, são verdadeiros sócios de carteirinha do programa. E fechando o bloco, Nos Llamamos, mais uma e ótima banda do México. Câmbio! Cambio. ídolo. No tiene freno cuando conduce. Santo no, no tiene freno cuando se conduce. En la noche esos chilenos nunca vieron nada parecido. Y en los bares los alemanes anterior. Tivemos pela ordem Cosmonautas do Chile e não da Rússia, com a canção Lo Hermoso Que Es El Mundo, do disco Hola, simplesmente Hola. Depois dos chilenos Cosmonautas, veio a banda uruguaia Hablan Por La Espalda com Santo, do último disco deles chamado Macumba, de 2009, e está confirmado o show deles no Brasil no dia 16 de outubro no festival Morro Stock em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Tchê. Fechando o bloco, tivemos os mexicanos Nos Llamamos com Línea, do primeiro disco deles, homônimo, lançado este ano. Vamos agora para o bloco final do câmbio com o português Thiago Bettencourt, depois da soturna banda espanhola Nudo Surdo, e fechando esta edição do câmbio, a banda peruana Satan es mi copiloto. Olha que ótimo nome de banda, diz aí. Satan es mi copiloto, com a linda e doída canção Adiós Lima Cruel. Câmbio. Guys. tanta prisa. Si no escondes lo que hay dentro, si no has estado solo, prometo hacerte daño. Si nunca te cuidaron, si nunca me cuidaste, si miraste de reojo, prometo hacerte. Si crees que eres muy guapa, si crees que yo estoy solo, si solo crees en los botones, prometo hacerte. Each one with a pocket full of medals. English, French, German. Acabamos de ouvir no derradeiro bloco do câmbio, pela ordem, o gajo Thiago Bettencourt com a música O Sinal, do disco Em Fuga. Depois do português, tivemos o espanhol Nudo Surdo com o tema Prometo Hacerte Daño, do disco Tara Motor Hembra. Fechar com chave de ouro, esta edição do câmbio, tivemos Satan es mi copiloto com Adios Lima Cruel, total clima de despedida, mas no caso aqui do câmbio, claro, é apenas um até logo e não um adeus. Aqui ao fundo, aliás, seguimos ouvindo, né? Durante todo o programa tivemos aqui nos acompanhando a banda 60 uruguaia Los Shakers com o disco La Conferencia Secreta del Totos Bar, de 1968, considerado aí o Sgt. Pepper's uruguaio e um clássico absoluto do rock e da psicodelia latino-americana. Este foi o programa Câmbio, aqui na Rádio Microfonia, também retransmitido pela Rádio Cocoa, do Equador. Today I was born, my mommy told me, a barber you'll be when you're grown. E olha que bela novidade, agora também abemos blog. É só acessar o endereço Câmbio Rádio, tudo junto, cambioradio.blogspot.com e conferir posts diários deste que vos fala e também edições anteriores do Câmbio. Bons e até a próxima com mais deste pequeno passo para a música e grande passo para a difusão do rock independente ibero-americano. Câmbio final. E agora quem poderá me defender? Programa Câmbio com Marcos Lozanoff, o melhor do rock ibero-americano. Câmbio, câmbio, câmbio. Yeah.